adeus e atravesse a rua. Voamos alto depois das duas, mas as cervejas acabaram e os cigarros também. Cuidado com a coisa, coisando por aí. A coisa é coisa, é sempre também coisa por aqui. Sequestro seu resgate, envenena sua atenção. É verbo, substantivo, adjetivo e palavrão. Transamérica, isso aqui é pra vocês.